frente da TV. Não faça força pra tentar entender. A intenção é esconder de você o que é fácil de ver. Fique sentado na frente da TV. Não faça força pra tentar entender. A intenção é esconder de você o que é fácil de ver. Baixada e na periferia, está no submundo que tem dentro de você, onde é mais fácil morrer e o mais difícil é viver. Diga para mim coisa que nunca foi dita, traga para mim solução definida. Diga para mim coisa que nunca foi dita, traga para mim solução definida. Eu fico aqui olhando tudo isso. Eu fico aqui tentando entender. Eu fico aqui vendo essas coisas. Vejo soluções imediatas, oh. Vamos pra rua pra revolucionar. A solução é a unidade, pois a força da mudança está no povo. E a consciência é o que esclarece o seu valor. Diga pra mim. Diga. Diga pra mim. Diga. Diga pra mim. Diga. Diga pra mim. Sentado na frente da TV, não faça força pra tentar entender. A intenção é esconder de você o que é fácil de ver. Fique sentado na frente da TV, não faça força pra tentar entender. A intenção é esconder de você o que é fácil de ver. De ver. Está na baixada e na periferia, está no você, onde é mais fácil morrer e o mais difícil é viver. Diga para mim coisa que nunca podia estar, traga para mim solução definida. Diga para mim coisa que nunca podia estar, traga para mim solução definida. Eu fico aqui olhando tudo isso. Eu fico aqui tentando entender. Eu fico aqui vendo essas coisas. Vejo pessoas procurando o que fazer. Diga para mim. Diga, diga para mim. Diga, diga para mim. Diga. E de mentiras estou cheio, por favor. Traga soluções imediatas, oh. Vamos pra rua pra revolucionar. A solução é unidade. Pois a força da mudança está no povo. E a consciência é o que esclarece, é o que esclarece o seu valor. Diga, diga para mim.